Beleza. Estamos de volta aqui na sala do Ninjam. Aqui é o seguinte, se chama Ninjam. Ninjam é um protocolo de internet, né? Protocolo é tipo assim, e-mail. Quem é o dono do e-mail, né? Ninguém, porque é um protocolo, né? Ele é livre, não é de uma empresa. A internet começou a ser livre na academia, né? Mas aí as empresas descobriram que poderiam controlar o capital, né? E aí eles dominaram, mas algumas coisas ainda estão livres na internet. Como, por exemplo, os protocolos, né? Várias aqui nessa praça, no 777 também, com várias artistas do hip hop, também poetas, a própria Bárbara participou de algumas, a Évora que tá ali também, então foram vários experimentos já, e agora nesse momento a gente tá com um clima aqui do Bird, né, que é esse baixista aí, de camisa verde, que tá agora em Colônia. E o Rock Tribe, né, que tá em Izmir, Colônia na Alemanha, e Izmir na Turquia. Tá dando um tchau aí pra vocês. E é isso, a gente tá aguardando aqui que o Solon foi trazer uma flauta ali. Hello. E aí a gente vai começar a tocar aqui com o pessoal e fazer um som aqui. Outra coisa, e aí, grande Lúcio, outra coisa, daqui a pouco vai chegar o Michel LeBlanc de Saguenay, no Canadá, interior do Canadá. Eu já fiz alguns shows lá no Canadá, aqui de São Félix. Em uma boate lá que esse saxofonista toca lá, então talvez a qualquer momento pode ser que ele entre também. Ele avisou aqui no Telegram que vai entrar. Vamos ver se vai dar certo dele entrar também. Thank you. É isso aí, foi um experimento aí que o Rock Tribe na Turquia, em Izmir, na Turquia, e o Bernd na Colônia começaram a fazer enquanto a gente estava ajeitando aqui. Agora eu vou mandar aqui, Rock Tribe and Bernd, I will send a sound from Cachoeira. Vou mandar um sample de Cachoeira aqui, que eu conheci através do querido Matheus Aleluia e seu grupo. Os Tico Anz, né? E a gente vai colocar aqui um pouquinho pro pessoal. Vamos deixar uma sequência aqui em loop. Esse aí é uma amostra da música Gira, né? E vou deixar aqui duas partes dessa música. E vamos ver o que o Rock Tribe na Turquia e o Bernd na Alemanha vão improvisar. So, Rock Tribe and Bernd, stay free to create over this sample. Hello, Bernd. Sample from Tico Anz, Os Tico Anz. Que o Naná Vasconcelos e João Gilberto madrugavam à noite escutando esse som. Nice. Cheers. No, nice, but nice. Thank you.

Where is the vocal sample?